Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou na quarta-feira, 4 de junho, em discussão única, o projeto de lei 3006 de 2014 da mesa diretora. A proposta quer alterar o nome do programa de trabalho do orçamento do Fundo Especial da Casa, que fala da transferência de recursos para os municípios fluminenses. O novo projeto passa a incluir também o Estado como beneficiário desses montantes. A ideia é melhorar o texto original, mudando para transferência ao Estado e aos municípios fluminenses. Reportagem Patrícia Potevan.